trazem hoje. Tudo é camuflado, sabe? A lei, luar no ar, nós e nossa privacidade. Tipo o leopardo e o bote, o papaléguas e o coiote. No meio de tanto pede, a vida pede. Quanta gente nota bugs e faces, truques e jeitos. Putz, o tempo passou. A gente curte, deixa, surte efeito, surge sempre a dor. Além do código binário, algoritmos pop-ups, tipo presidiários, agora os deuses moram junto dos backups. Numa nuvem poluída, carbonos e informações. Pense na tormenta ser parida por essas moções de notebooks e faces, truques e jeitos. Putz, o tempo passou. A gente curte, deixa, surte efeito, surge sempre a dor. Meio Jetsons, Snaps e Jets e gadgets bons. Tudo é meio Jetsons, Snaps e Jets e gadgets bons. Tudo é meio Jetsons, enfim, na boa. Mas o primeiro touchscreen foi de uma pessoa e os notebooks e faces vieram depois. Truques e jeitos, truques e jeitos. Putz, o tempo passou. Sempre a mesma sensação. A gente curte, deixa, depois esquece. Surge efeito, é quente. Surge sempre a dor. Aí, meu parceiro, seguinte. Diria Lombardi, isso é incrível. O digital desossa o indivisível. E se a locomotiva que pegamos pro futuro usar o ódio como combustível? O que é o pódio? O que é o próximo nível? Se já estamos em frangalhos, em destroços, e agora a inteligência artificial piora tudo e toma sentimentos nossos, tão nossos, em cliques, cliques, cliques, lights, lights, web host, em todo lugar, em lugar nenhum, tipo ghost. O conforto é uma arapuca de Wall Street, onde alguns estão presos em postes, outros em posts de notebooks, como condenados, como coitados. E no final, o que resta de nós? A gente curte, deixa, extasiados, surte efeito, anestesiados, surge sempre